Panorama Agrícola para 16 de agosto de 2010, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, este é o Panorama Agrícola de 16 de agosto, segunda-feira, à noite ainda de lua nova. Nos trabalhos técnicos do programa de hoje estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maier, que mandam aquele abraço para você, nosso ouvinte. O ditado desta segunda é: o barulho não faz bem e o bem não faz barulho. Confira no programa de hoje uma dica de Simone Barrim para o peixe não grudar na assadeira. No Espaço da Mulher, a importância da interação social para a sua saúde. Hoje é dia também de fotografia rural, de SOS extensionistas. E no noticiário, o Ministério promove seminários sobre agricultura de baixo carbono. Este é o Panorama Agrícola. Você participa do programa ligando para 48-3239-5647 ou enviando e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para o peixe não grudar na assadeira e ficar com mais sabor, forre o fundo da assadeira com uma camada de batata crua em fatias. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Ministério da Agricultura promove amanhã e quarta-feira na Embrapa, em Brasília, seminários sobre agricultura de baixo carbono. O encontro reúne gestores e técnicos que atuam na agricultura, meio ambiente, pesquisa, extensão rural e desenvolvimento agrário. O diretor de Inovação e Ciência da IPAGRE, Edson Silva, deve participar do seminário em Brasília. A ideia é difundir práticas que estimulem a agricultura sustentável com ações para reduzir o aquecimento global. O seminário também tem a participação dos Ministérios do Meio Ambiente e do MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Há 5 subprogramas do seminário ABC, Agricultura de Baixo Carbono: recuperação de pastagens degradadas, sistema de plantio direto, integração lavoura-pecuária-floresta, fixação biológica de nitrogênio e o cultivo de florestas comerciais. Anunciamos a partir de agora medidas para diminuir os possíveis impactos negativos do fenômeno Laninha para o setor agrícola aqui em Santa Catarina, quando pode ocorrer precipitação abaixo da média histórica e também má distribuição da chuva, em especial nos meses de outubro e novembro, no oeste e meio oeste, podendo se estender até o Planalto Sul e Norte. O produtor deve realizar a semeadura das culturas de forma escalonada, sempre considerando os períodos recomendados pelo zoneamento agrícola. Utilize cultivares recomendadas pelo zoneamento agrícola para o agricultor que, no caso, optar pelo Proagro nos financiamentos. Quando houver possibilidade, você, agricultor, deve diversificar as culturas. Evite também elevadas populações de plantas, não excedendo a recomendação técnica das empresas de produção de sementes. Use sistemas conservacionistas de manejo do solo, como o plantio direto ou cultivo mínimo, e intensifique o uso de práticas agrícolas que mantenham o solo mais úmido, como a manutenção de resíduos das culturas na superfície do solo, adubação verde ou orgânica, menor revolvimento possível e a rotação de culturas. Realize também a adubação recomendada, de preferência aplicando adubo em maior profundidade, evite queimadas e mantenha e revise o sistema de irrigação e de armazenamento da água na sua propriedade. Dúvidas e outras informações, procure o Escritório Municipal da EPAGRE. SOS Extensionistas. Passada a fase mais crítica das enchentes em Alagoas e Pernambuco, os dois estados começam a se deparar com as consequências dos desastres. Para minimizar o sofrimento das vítimas, a ASBRAE e suas associadas estão mobilizando esforços para ajudar os extensionistas rurais que também foram atingidos pelas enchentes. Faça sua doação em nome de SOS Extensionistas. Banco do Brasil, agência 2727, dígito 8. Conta corrente 16843, dígito 2. Não existe valor mínimo ou máximo para as doações. Ajude nossos técnicos, vítimas das enchentes em Alagoas e Pernambuco. SOS Extensionistas, uma campanha da ASBRAE e EPAGRI. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. Nesta última entrevista da série Melhor Idade com Saúde, o médico geriatra Vanir Cardoso fala sobre a importância da vida social em qualquer idade. Olha, é fundamental para qualquer idade. Uma criança que vive sozinha, que não tem um irmãozinho, ou que não vai para uma escolinha cedo, ela é uma criança mais triste do que as outras. Com risco ainda de se desenvolver uma criança egoísta. Então é importante ter sociabilidade, ter amigos, até quando? Até a véspera. Isso é fundamental. É claro que a gente pode ter momentos só, a gente precisa ter algum momento, a gente tem que ser também boa companhia para a gente mesmo. Né? Tem uma história que diz que o indivíduo era... não era nada bom de companhia, que ele, um dia que foi morar sozinho, ele fugiu de casa, não conseguia conviver. Então, ter um grupo de convivência, o problema é que no Brasil, acho que problema de convivência tem que ter bailão, tem que ter isso, tem aquilo. Para quem gosta de dançar, é importante, mas tem que ter espaço para discussões culturais, discussão de problemas atuais, para fazer exercícios, para desenvolver culinária. Tanto o homem também pode aprender a enfrentar a cozinha, fazer algumas coisas. Leituras, discutir sobre problemas que estão acontecendo no nosso país, aposentadoria, a situação econômica, política. O nosso cidadão, ele é cidadão até o fim. Então, o idoso, a pessoa que já está aposentada, ela não pode perder a cidadania. Ela é um cidadão. Ela não tem que se ver como uma pessoa idosa, ela tem que se ver como uma pessoa cidadã brasileira. E um cidadão, ele se completa com outro cidadão. O homem não é um animal para viver isolado. Nós somos pessoas para viver em grupos sociais. É difícil, claro, vamos ter problema, mas quando a gente aprende a respeitar a individualidade, o direito do outro, e o outro nos respeitar, a gente começa a desenvolver uma relação saudável, e isso é importante para a nossa saúde. Ok, doutor Vanir, muito obrigada pela sua participação no Panorama Agrícola. Obrigado. Doutor Arroz. Dúvida? Escreva para doutorarroz@ipagre.sc.gov.br. Se você tiver dúvidas sobre o cultivo e a cultura do arroz irrigado, escreva para o Doutor Arroz. Uma equipe de técnicos e pesquisadores irá responder a sua dúvida. Ou, se preferir, escreva aqui para o Panorama Agrícola. EPAGRI, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. Rodovia Admar Gonzaga, 1347, Itacorubi. Caixa Postal 502. CEP 88034-901, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Doutor Arroz responde a sua pergunta. Participe do concurso de fotografia rural de Piratuba. Inscrições até 20 de agosto. No escritório da EPAGRI do seu município ou na sede em Florianópolis. Informações pelo telefone 48-3239-5648. O tema do concurso é o cotidiano do homem do campo e do mar. Se você preferir, envie a sua foto para concurso de fotografia rural, Rua Florianópolis, 246, Piratuba, Santa Catarina,